ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Em verdade vos digo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Em verdade vos digo, quando eu era leigo sobre a minha existência, não tinha fé em nada, minha vida era perdida. Sentia um vazio tão profundo dentro de mim, não sabia que existia um Senhor Deus de amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Em verdade vos digo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Em verdade vos digo, antes eu não dava valor ao brilho do sol, nem mesmo cantos dos pássaros não me atraíam, mas Ele com amor me buscou e me salvou. Por isso que eu amo, porque Ele primeiro me amou. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Em verdade vou